ser que eu fique longe, amor, por mais um tempo com essa distância, dor. Também tô sofrendo, pode crer, ó meu amor. É um só pensamento, viajar pra te ver e depois casamento. Sentimento em você, eu ainda me lembro. A gente agarradinho e a noite chovendo. Quantos dias pra te ver, férias só em dezembro. Então me espera, nega, porque eu continuo correndo. A solidão a gente vence na luta. Pra achar uma solução a gente sempre se ajuda. Você sempre do meu lado, estendendo a mão. Minha mãe dizia, cuida dela, filho, dá atenção, essa é a mena de fé. Ela tem um sangue bom, merece sim tudo de bom, correria à disposição. Botei um rumo na minha mente, SP é a direção. É por ela que eu vou, final do ano, essa é a missão. Eu vou te tratar melhor do que eu costumava. Atenção dobrada só pra minha amada. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Não te deixarei só. Eu vou te tratar melhor do que eu costumava. Atenção dobrada só pra minha amada. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Não te deixarei só. Em um novo mundo, eu e você juntos, nega. Eu e você, só nós dois. Vai ser tudo diferente. Pode ser que eu fique longe, amor, por mais um tempo, aguardando o momento que soprem os bons ventos. Tá difícil pra mim, nega, tá entendendo. Final do ano, fim do trampo, verão tô descendo. Então acredita em mim, em breve eu vou viver ao seu lado, sorrir a cada amanhecer. E o que eu sinto por você, baby, não é pequeno. E só Deus sabe o quanto eu tô sofrendo. Te conheço bem e quero seu melhor. E eu te prometi, não te deixarei só. Eu vou te tratar melhor do que eu costumava. Atenção dobrada só pra minha amada. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Não te deixarei só. Eu vou te tratar melhor do que eu costumava. Atenção dobrada só pra minha amada. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Eu vou te tratar melhor. Não te deixarei só. E chegou a hora da nossa reportagem especial. Esta semana, o Ministério da Justiça recebeu um relatório preocupante sobre a violência contra a mulher no Brasil. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no país. Em quase 70% dos casos, quem espanca ou mata a mulher é o namorado, marido ou ex-marido. Qual é o estado brasileiro onde ocorrem os maiores assassinatos de mulheres? E o que está sendo feito para acabar com tanta barbaridade? Infelizmente, determinados homens botam na cabeça que a mulher é um objeto dele, que pertence a ele, que ele pode tudo sobre ela, e que ele pode bater, que ele pode brigar e que ele pode até matar. O Mapa da Violência de 2012, pesquisa coordenada e recém-concluída pelo sociólogo Júlio Jacobo, mostra uma clara diferença entre assassinatos de homens e mulheres. Homem morre primordialmente nas ruas, homem morre primordialmente por violência, entre os pares, entre jovens, na rua, etc., a mulher morre no domicílio, na residência. O resultado desse esforço coletivo é a queda da violência, mas se engana quem acha que os números agradam a delegada. Qual seria o número aceitável para o senhor? Nenhum. Nenhuma morte. Viver em paz é o que é importante. Como se admite uma mulher ser morta pelo seu marido? Porque a mulher não é coisa, não é objeto, não é propriedade. Mulher é cidadã, deve ser respeitada.